Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida 6 e 8, e conosco as sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, telefonia imbatível Big, tudo de melhor pra você, e da Miller, a moda está nas ruas. Cara, passou muito rápido, de 2 até 6 da tarde, 4 horinhas, parece que foi 20 minutos. Não, pra vocês. Quem passou a tarde com a mulher. Pra quem passou a tarde com a mulher. Meu Deus do céu. Não foi o meu que tu passou a tarde com a mulher? Não, eu te ouvi na rádio aqui de tarde. Então, cara, mas eu tô falando, tem gente nos ouvindo que passou a tarde com a mulher. Pra ele não passou qual rápido. Mulher? A mulher. Mas vamos abrir aqui os trabalhos. Maurício Amaral, beleza? Eu tô muito bem, cara. Marcos Pianges. Beleza. KG, passou a tarde com a mulher, KG? Mais ou menos. Um pedaço da tarde. Aí está. Cadê KG? Oh. E aí, Mr. P? Tudo bem também. Tudo bem. Então aqui também com o nosso querido. É a maneira mais certa de apresentar. Tamo aqui também com o nosso querido. É verdade. Alcemar! Alcemar! De chapa nova! Dente de ouro, Alcemar! Ficou elegante! Ficou demais, meu! Melhorou a gengiva, essa não é minha, essa é do Adão! É que não podia desentar no programa. Ah, essa não é a tua chapa, é a do Adão, mas ela entrou bem! Calma. Encaixou bem. Mais ou menos. Parece o pai de um amigo meu que ele trocou a chapa e o dentista aumentou em 2 oitavas. A chapa. A chapa era de um tamanho na boca, mas era maior, igual um bocão. Que engraçado. A primeira vez que eu vi a chapa do vovô Hugo, eu fiquei apavorado, queria pegar pra mim. Assusta, né, cara? Assusta. E velho sem chapa é uma beleza, né? Pelo pra dentro, assim. Bom pra quê, como é que ele fala? Como é que ele fala? Margo! A melhor coisa aqui é tomar água da chapa de manhã cedo, cavadinha. Eu uma vez tomei da lente de contato. Puf, meti duas lentes de contato. Foi junto, não? Foi, claro. Aí, brother! Foi. Duas lentes azuis. Uma vez quiseram me matar lá no estúdio da RBS TV em Floripa. Tá brincando, Cacau, por quê? Botaram um copo de água cheio de álcool pra mim beber. Virei tudo, brother. E quase tomou? Morri. Que isso, tomei, Cacau. E comecei a gritar, querem me matar! Querem me matar! Cacau Menezes, que história vai estar verídica com a gente semana que vem no Pretinho Básico ao vivo de Floripa. Já estou aqui, brother. Não, é claro, o outro, eu tô falando fake. Esse é o real. O imitador de Floripa. Isso, vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde. Maurício Amaral está desesperado tentando um contato com Ronaldinho Gaúcho, é isso, Amaral? Não, Davi Coimbra, direto da praia. Davi Coimbra, direto da praia. Ok. Oi, Davi! Não, primeiro ainda tem os destaques comentados do Clique RBS, Alcemar. Vamos nós aqui, o ex-vice-presidente da República, o José Alencar, sofreu um novo sangramento intestinal e voltou na manhã desta terça-feira para a UTI Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele tá de caso com uma enfermeira, só pode. Não sai isso, do hospital, cara, não faz assim, a vida é triste no fim, cara. Por causa da hemorragia intestinal, o ex-vice-presidente está internado no hospital desde o dia 22 de dezembro. Ele é uma rocha, cara. Esse cara vai pular carnaval ainda, meu. Não, ele vai aparecer, não, né? Vão levar ele, não vão levar. Não, mas hein, o cara vai mexendo, né? O que tá aí posto em xeque não é nem agora a saúde do José Alencar, é os limites da ciência quanto à mortalidade. A gente tá assistindo a história sendo feita, senhoras e senhores. Ou melhor, a história sendo refeita. Foi que ganhou o imortal. Desfeita. Quem foi ganhou ele, José Alencar. Ele tá aí, segurando a onda. Em 2010, queremos que José Alencar seja eleito. José Alencar seja eleito o imortal em 2011. Os números de homicídios, furtos e roubos diminuíram em 2010 no Rio Grande do Sul. O roubo de carros, por exemplo, caiu 17%. No entanto, cresceram os assaltos com morte no estado. Foram 72 vítimas mortas por bandidos, por ladrões. 7 a mais em relação ao ano anterior. Tem um e-mail aqui, daqui a pouquinho eu posso ler sobre violência em Floripa. Tá bom, daqui a pouquinho então a gente volta, porque deixamos em aberta esta janela no programa da Uma, que tu meteu a boca, né? E no... tem mais aqui, cara. Tem dados preocupantes. Tá bem, daqui a pouquinho falamos. A partir de amanhã, certidões de nascimento, casamento e óbito serão padronizadas no Brasil. O objetivo de unificar todas as certidões do país e evitar o objetivo de unificar todas as certidões do país é evitar a falsificação. O teclado derruba apresentador. É, né? Verdade. Que vem sem acento, sem vírgula e sem cedilha. Os documentos serão confeccionados em papel especial com marca d'água, microletras e impressão. A impressão será feita pelo mesmo processo das cédulas de dinheiro, que aumenta a segurança contra falsificações. Vocês ainda têm a certidão de nascimento original? Tenho. Bem amarelada. É, eu também tenho. Bem amarelada. Nem papiro. Era um papiro, cara. Não sei se você furou, virou pó. É que não vale, né? Tem que pegar uma atualizada a cada 6 meses. Ah, não. Como assim, cara? É verdade. 6 meses. Sempre que tu precisar. Exatamente. Sempre que tu precisar de uma certidão de nascimento pra uma burocracia. Não é só nascimento, casamento também. Tem que ser a cada 6 meses. Tem que atualizar. Vai no cartório, tira um xerox, se autentica. Só isso. E paga o cartório. Mas não pode ser, por exemplo, eu fiz em. Em julho do ano passado. Não vale mais. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês que vai derrubar essa tua tese, Amaral. Eu fiz a minha carteira, minha segunda via da carteira de identidade dia destes e levei a certidão original. Mas é que o financiamento é que eu acho que para fazer carteira de identidade não precisa, mas qualquer outro financiamento, compra de imóveis carteira de motorista, bem. Talvez, né? Matrícula em faculdade, talvez, também. Não sei se precisa. Não. E a partir da meia-noite de hoje, a partir da meia-noite desta terça-feira ou desta quarta-feira, começa a valer o aumento do preço da passagem de ônibus em Joinville. Olha o aumento, galera. O bilhete vai passar para na compra antecipada e R$2,90 no passe embarcado. Se eu chegar no ônibus às 23h59, eu pago o preço antigo, hein? Pago o preço antigo, Amaral. Então eu vou entrar, fica a dica, né? Fica a dica. O dia todo, passeando daí. É. Aproveitar, né? Que nem gasolina, quando vai subir. Pois é, isso é uma coisa muito louca, né? Os caras vão lá, enche o tanque, a gasolina, vão gastar aquela gasolina igual, vão ter que comprar mais gasolina depois, é uma loucura. A famosa economia de palito. É, fica 6 horas na fila do posto pra encher o tanque. É verdade. É, mas teve uma época que aumentava mais, economizava mais. Tinha uma época que valia a pena, hoje não vale a pena, né? Ah, hoje aumenta centavos. Em Floripa eu vi uma filinha lá, em Floripa tinha gasolina R$2,19. Cara, 2,19 já é caro. Imagina 2,50 que é o que a gente paga aqui. Por tinha uma filhinha. Mas um tempão atrás, dava um anúncio no Jornal Nacional. Isso. Ia todo mundo de casa, ia pros postos. Isso. E os postos fechavam às 8 da noite, né? Sim. Mas aí, se tu estivesse na fila, tu tinha que esperar. Os postos tinham que esperar até o toda último. Raça. Porque aí os caras fechavam tinha lá alguns o último que passavam da meia-noite por causa da fila. Por causa da fila, Ô Marcola, vamos falar da segurança, cara, antes dos fatos do dia, vamos falar da segurança em Floripa. A gente falou meio a 1 da tarde sobre um assassinato de um argentino lá, um assaltante tentou roubar o carro do argentino. Isso. Acabou matando o argentino na frente da família e levando o carro, acho que em Canas Vieiras. Isso aí. Um ouvinte chamado Lucas Fernando Corrêa diz o seguinte: o trânsito já tá caótico faz tempo em Floripa, da véspera da virada pra cá, a violência que tá preocupando. Este que vocês comentaram do argentino foi morto na frente da família, tava 200 metros do posto policial de Canas Vieiras. E nos Ingleses e Santinha a violência também rola. Um amigo do cara daqui do trampo levou um tiro de raspão no olho e não tinha nada a ver com o rolo. Perto de casa foi morto o gerente do mercado ao reagir a um assalto, sem contar que o mercado já tinha sido assaltado no dia anterior. Acho que é legal informarem isso pro pessoal que pensa em vir pra Floripa, que não é bom dar bandeira à noite, principalmente em Canas Vieiras, onde se vê muito usuário de crack circulando, mano, pra cá e pra lá, só esperando a próxima vítima. Bye. Não precisa divulgar meu nome, já divulguei, mano. Manda um pode ficar tranquilo pros queridos turistas que estão chegando em Florianópolis. Que dureza, hein, velho? Que dureza. Estrutura, né, meu? Tem que primeiro preparar a cidade pra receber turista, né? É assustador, né? A gente vai ficar uma semana lá, vamos torcer pra não acontecer nada, mas, enfim, a gente vai estar mais perto do noticiário. E Diário Catarinense, Jornal do Almoço, lá a gente vai ver o que repercutir. Tá acontecendo, né? A gente já viu lá, né? Te lembra? Na frente do hotel tem um pessoal que fica ali, a Cracolândia, que a gente chama ali, né? Que é meio deprimente, assim. 6h18, não dá pra esperar mais! Pratos do dia! Lados do dia no Pretinho Básico com KG. O Galinho tomou todas a virada. 8h52, Suzana Vieira e Sandro Pedroso curtem férias em Búzios. Ah, é o namorado mais novo dela. Sandro Pedroso que visivelmente busca essa relação, monetizar. Né, ele gosta de mulheres mais velhas. O dito amor que ele. O Sandro Pedroso era aquele que tava no Faustão quando ela pagou o mico, né? Grande um dos fera. Dois, né? É, Faustão? Grande fera. Quando, ela, lá, quando grande saiu pra fora. Passou Réveillon em Santa Catarina, né? Os mamás. 10h30, Jacaré curte folga com mulher em parques na Flórida. Jacaré! Quem não curte folga é a mulher do Jacaré. Jantadinha. Meio-dia e 39, Lindsay Lohan deixa clínica de reabilitação em Los Angeles. Bom, de repente já voltou, né? Já faz 6 horas que ela tá fora da clínica, pode ter tido uma recaída e voltado. 14h55, Sarah Jessica Parker leva filho à escola. Ah, não tá de férias, será? Não, os Estados Unidos não tem férias, é inverno lá, sim, né? Sim, mas cara? É férias de inverno, né, meu? Não, já acabou o recesso. Claro. 16h16, grávida Penélope Cruz vai ao cinema com Javier Bardem. Foi ver o Exorcista, né? Como assim? Por quê? O Exorcista, porque a menina tá grávida do... Como é? Do demônio? É bebê de Rosemary. Tá confundindo. Isso aí. Brincadeira, hein? Brincadeira, cara. E agora, questão de... 12 minutos atrás. 12? 12, não mais do que isso. Era 6 e 8 minutos atrás. Era 6 e 8. 12 minutos atrás. 12. 12. 12, não era mais do que isso. 18 e 8. Não, na verdade, 13 minutos atrás. Aí era 18 e 7, galera. Então, galera. Agora, mais do que nunca. Mais do que nunca, galera. Às 18 e 7. Pedro Bial caminha com a amiga pela orla de Parema. Será que essa fera tá aí ou não? Vamos ver se o Pedro Bial tá aí. Vamos ver se o Pedro Bial tá aí. E galera da Atlântida, aqui é o Pedro Bial. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta: use filtro solar. Vai mais. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Olha o poder da juventude, galera. Não esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenha se apagado. Não vai entender. Não se preocupe com o futuro, ou então preocupe-se se quiser, mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. Olha o chiclete na álgebra, galera! Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Cante. Não seja leviano com o coração dos outros. Não ature gente com o coração leviano. Não perca tempo com inveja. Às vezes se está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa e no fim é só você contra você mesmo. Não esqueça os elogios que receber. Esqueça as ofensas. Se conseguir isso, me ensine. Guarde as antigas cartas de amor. Jogue fora os extratos bancários velhos. Estique-se. Se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que conheço ainda não sabem. Tome bastante cálcio. Só até o refrão, seja cuidadoso com os joelhos. Você vai sentir falta deles. Talvez você case, talvez não. Talvez tenha filhos, talvez não. Talvez se divorcie aos 40. Talvez dance ciranda em suas bodas de diamante. Dance. Vai lá, galera! E a Negona, é demais, a Rosala. É muito bom. Quem sabe faz ao vivo essa grande fera. Pedro Bial, meu grande amigo, amigo de emissora, grande fera. Agora do Big Brother ele vai matar a pau, gente. Ele tá confiante esse ano, Pedro Bial. Vai matar a pau esse ano. Então era isso, galera. Obrigado aí, Falsão. Valeu pela participação. Falando em BBB, parece que vazou a lista, né, dos Big Brothers aí, do 11, né? O Lelê te mandou? Vai ter um designer gaúcho no Big Brother Brasil. E uma modelo catarinense. Descobriram. Vamos lá uma rodada, Mr. P. Vamos. Turista para num restaurante à margem da estrada e pergunta ao garçom: é curtinha, não precisa de trilha. Qual é a maneira mais rápida de chegar a Lisboa? Perguntou o cara ali. Ah, mas ele não falou que era um turista português. Não, eu sei, mas é por isso que eu tô dizendo. É curtinha. Aí tá ali o turista, parou então no restaurante, na beira da estrada, chamou o cara. Qual é a maneira mais rápida de chegar a Lisboa? Por aqui? O Cristiano Manuel olhou pra ele. O senhor está de carro? Ele disse, sim, sim, eu tô de carro. Ora, pois, esta é a maneira mais rápida. O gaúcho chegou empolgado em casa. Che! Nega velha! Ronaldinho tá vindo pro Grêmio, prepara minha calça de farra, che! E a mulher do gaúcho, qual é a tua calça de farra? Che, aquela que tem o zíper na parte de trás. Ana Paula Lima de Criciúma mandou. Eu acho um abuso. O Marcos Piangas, ontem, quando tu saíste com tua mulher, foram jantar naquele restaurante caro e acabaram brigando. Era aniversário dela, Piangas? Não era aniversário dela. Porque... Não, é porque como esquecer o aniversário da sua mulher e ainda sair por cima? Pô, isso é muito importante, cara. A esposa, vou anotar. A esposa é emburrada porque o marido havia esquecido o aniversário dela. Disse: você não me ama mais! Não lembrou do meu aniversário! Oh, meu Deus. E ele: como é que tu quer que eu lembre do teu aniversário se tu não mudou nada desde o ano passado pra cá, linda? Mestre! Fica a dica, hein? É o Revelation! Essa é boa! Vamos ver aí, ô Semar, o que tem aí? Ai, sabe onde é que eu fui passar onde o... Onde é que foi passar o Réveillon, Semar? A virada do ano? No Uruguai. Uruguai? Mas que beleza. Temos tempo pra contar uma história do Semar? Temos tempo, pode contar, Semar. Chegamos no Uruguai, o Adão falou... O Semar... Foram de carro? Foram de carro? Belina. Chegamos em Santa Maria, ali a parte de Rosário, que Foi, tocou bala. E aí chegamos lá no Uruguai, e o Adão falou... O Semar, eu quero conhecer o cassino. Não pode levar, Adão. E aí eu, não pode levar, Samar. E eu, tá, Adão, vamos pro cassino então. Chegamos no cassino lá, mostrei tudo pro Adão. Só tu e o Anão. Eu, Adão. Vambora, deu Adão, vambora. E o Adão, não, Samar, vai dar uma jogadinha. Falou pra ti. Vai dar uma jogadinha, Samar. Eu não vou ser jogado, não, vai. Bom, foi. Aí chegamos lá, e o Adão, o que eu faço? E o Adão, joga aí na roleta, mas qual o número, Adão? E ele falou, joga o tamanho da tua chinela. Tamanho da tua chinela. Peguei a chinela. Chinela 48. Joguei no 48. 48? 48. Nem vende. É, 48. Ele manda fazer, É maior. Pra não acoplanar. Ele pega o pneu velho, né? Corta. Girou ali. 48, senhor. 48. Ah, não! Na cabeça. 48 na cabeça. E eu agora deu. Mas joga de novo, você, mano. Joga de novo. Joguei, mas vou jogar no quê? Joga no tamanho da camisa. Eu falei, Gê! E o cara, senhor, apenas números. Ah. E eu, mata 5. Girou a roleta, 5 na cabeça. 5 na cabeça. Ah. Como é que ele anunciou? 5, senhor. 5 na cabeça. Depois vamos de novo e agora, então. Joga o tamanho da camisa, que não muda, você, mano. Eu botei 52. Meu irmão tem 52, girou. 52, sim. É, a roleta uruguaia vai até 52. E aí, passa do 36. Põe, meu Deus, eu comecei a jogar, ganhava. Loucura. E não parava mais, na hora que viu o Adão falou, a semana são com $80 mil já, o semana. 80 mil? E eu não sei se esses dólares valem, se não vale, eu peguei. Vambora, Adão. Na hora que eu tava indo embora, eu vi uma mulher cutucou. A semana... Já que eu mais uma vez, você mais. Eu não, tô indo embora. Então, mas joga. Mas nós temos sem palpite, já. O Adão não tem palpite, não tem palpite. Vamos jogar no quê? Joga do tamanho do membro. Que isso? Isso. Uruguai. Aí eu me emocionei. Bota no tarô, 80 mil no 22. 80 mil no 22. Girou a coletinha. 11, senhor. Perdi por esse vindo. Tá deu 11, cara. Vermelho 11. Vermelho 11, esse menino. Perdeu de exibido. É. Que vergonha. Não foi preto. Né? Não foi preto, 22. Foi vermelho. Eu larguei embora. Hoje sabe que o jogo não mente, né, Alcimar? Não mente, não. Não mente. Tá tudo certinho. Não mente, não. E o Dourado falou que perdeu todo o dinheiro do Big Brother. Hoje eu tô Big Brother. É. Big Brother 10, Dourado ganhou 1,5 milhão. Diz que perdeu tudo já em jogos de azar. Sério? Com a mulher. E com a mulher dele. Ele falou assim: eu tenho namorada, então foi tudo muito rápido. Mas acho que é a onda dele, cara. Acho que não perdeu. Pô, então investiu bem dinheiro. Mulheres rápidas e cavalos lentos. É verdade. Que pena. Daí o Josias saiu pro mato pra pegar passarinho, que lá no interior das Minas já é muito comum os caras pegar passarinho, né? Pega passarinho, leva além da gaiola uma enxada. Eu adoro pegar passarinho. A gaiola e a enxada, gaúcho. Aí o compadre pergunta: ô Josias, pra que enxada? Eu vou pegar canais da terra! Vai daí, Marcos! Que isso, meu? Que o casal muito moderninho combina, né? A gente sai por aí, janta, passa numa boate e depois vai no motel. O que você acha? Certo! Quem chegar primeiro em casa deixa a luz no terraço acesa, tá bom? Caraca, meu. Vai. E aí, Cajazinho, aí o japonês e a mulher estavam dormindo quando dois ladrões arrombam a casa e entram no quarto do casal com um revólver apontado pra eles. Isso é um assalto! O japonês acorda apavorado e os dois ladrões... E um dos ladrões pra ele se afastar da cama. Eu quero essa japonesinha que tá do teu lado. Deita-se junto à mulher e diz: fique bem quietinha, senão meu amigo mata seu marido. O japonês ficou lá olhando de longe, com uma cara triste. Caraca. Depois que os ladrões foram embora, a mulher cai nos braços do marido, chorando muito. Me desculpa, mas eu não tinha o que fazer. Esse não bandido matava você, não. Japonês quieto. É porque você não fala nada, marido. Você tá triste, com raiva de mim. Eu não fazia, o ladrão matava você, não. Sim. E o japonês quieto. Por favor, marido, diga alguma coisa, marido. Por favor. O japonês contrariado. Precisava mexer e revirar os olhinhos? Precisava! Que isso, cara, que isso. Vai daí, Mr. Pizinho. Vai dar tempo ainda? Vai dar tempo. Mais um capítulo da série, a série Quero Te Encontrar. Ok, eu, Hugo, conheci uma garota na festa da virada de ano que aconteceu no balneário de Psarra, Santa Catarina. Tchê! Ela é de Curitiba. Ela tava com três amigas, eu não lembro o nome dela, também não peguei o telefone. Vocês podem me ajudar. Atenção, você, garota curitibana, que ficou com o Hugo de Cascavel na virada do ano em Pissarras. Manda um e-mail para Hugo. Será que tem um ponto ali, cara? Acho que é um underline. Hugo com H, por favor. É um underline. Será que é um underline ali? Acho que é um underline. E o sobrenome é caprichado. Zimanski, Hugo underline S-Z-I-M-A-N-S-K-I. Zimanski, @hotmail.com. O cara ficou com a mina e não sabe o nome da mina. Nem o telefone da menina. Cara, hoje em dia tá moderno. A juventude, é tudo assim, mano. Hoje tá assim, né? Já propus coisas pra você e você não quis, porque você é um antiquado. A modernidade hoje em dia. 2010, Fetter. 2010 tudo pode. 2011, Leila. 2011. Ai, meu Deus, minha cabeça. Esqueceu da virada, né? Ainda tô com a cabeça na festa de Naná. Foi um sucesso em Punta. Foi um sucesso lá em Punta. Imagina, eu vi as fotos no teu Twitter. O Brasil chique estava em Punta. O Brasil chique estava em Punta. O Brasil chinelo e Jurerê Internacional. Jurerê Internacional. E em Bé também. E em Bé e no litoral norte gaúcho. Chinelagem, vocês. É isso. Em Punta só tinha chique. Maravilhoso. Vamos fazer os classificados então, Almirzinho, me ajuda aí. Vamos lá, querido. É clacla, é clacla, é clacla. Classificados do Pretinho. Mais dois ouvintes com suas ofertas aqui. Então a primeira é a seguinte: são Uno Mille 94, 1.0, vermelho perolizado, duas portas, 34.500 quilômetros, muito bem conservado, única dona, manual do proprietário, chave reserva, notas de serviços executados. Eita! Nossa. Tem o ar quente, limpador e desembaçador traseiro, alarme, quatro pneus com pouco uso e procuro um novo proprietário que me leve para passear e continue me tratando com carinho. estou sendo oferecido por R$10.600. Que teta, hein? É um Fiat Uno. O e-mail para comprar esse Fiat Uno é fiat.uno94@hotmail.com. E ele envia fotos, inclusive. Ah, vou querer as fotos. Vamos mais uma aqui. Curto bodyboard e no verão passado fui na onda de um primo e acabei comprando um pé de pato. Opa, coisa boa. Ocorre que a ideia não deu certo. É. Não me adaptei ao pé do pato. É. E depois de algumas vacas, desisti de usar este acessório. É bom pra fazer Cooper na beira da praia. Meu primo Rafael também desistiu. Desde então eu estou com os dois pares de pé de pato parados em casa. Ai, gente! Ai! Ai, que maravilha, cara! É, os pés de pato são da marca Radley Fins. Um de tamanho médio, 39 a 40, e outro de tamanho grande, 41 a 42. Adoro grande. Na loja estão em torno de 150 cada, e eu estou torrando por 50 cada par. Ah, eu acho que eu vou comprar o 40-41. Dá uma banda lá, né? Pra que tu vai comprar? Não, cara, que legal, trabalhar de pato. E no jogo do Grêmio. Ah, legal. Pé de pato é bacana. Agora com o Ronaldinho no Grêmio, imagina. Imagina. Hã? Tá bem, cara. Então, interessados podem mandar e-mails para vendopedepato@hotmail.com. vendopedepato@hotmail.com. É isso aí, vendopedepato@hotmail.com, Maurício. Aproveitar que os parceiros da Petisqueira aqui, que são parceiros nossos nos classificados do Pretinho, mandaram pra gente aqui um 2011 repleto de cafés urubus, fuscão preto, que chute, ameixa seca, pô, só Fader, os pretinhos baixos, só os pretinhos. Jabuticaba, ah, buraco negro, boi da cara preta, Rio Negro, Solimões, adoro buraco negro. E que os pretos mais famosos, nós no caso, continuem a iluminar a galera que vos ouve, a Luciano Rafael do Marquinhos da Petisqueira, nos empanturraram de panini aqui antes do não programa. Não só panini, a cebolinha, é, anéis de cebola milanesa. Cebolinha cara, deliciosa, hein? Fica a dica, meu. Petisqueira tá demais. Postão. Brincadeira, grande lanchinho. Obrigado, tá Petisqueira. Bom. Gente! Opa, e aí, vamos aturar um pouquinho? Vamos, gente, é verão. É verão. É a estação mais quente e maravilhosa. Mais quente e maravilhosa do planeta Terra. É verdade. Qual é a coisa mais importante? Eu sei. Filtro solar. Filtro solar. De pé de pato. Pé de pato. O Ronaldinho no Grêmio. Ronaldinho no Grêmio. Esse daí tá muito louco. Esse daqui, ó. Aquele ali, o magrão. Tá aquele louco. Magrão ali. Já entrou, entrou na viagem, né? Botou um pitinho mole atrás da cabeça. Eu vi. Já ficou balançando a cabeça. Daí, ah, agora o Ronaldinho vem pro Grêmio, não sei o quê. Quero até comprar pé de pato já. É, já. O negócio ali do incêndio ali já jogou na galera. Ah, claro. Tá bem loucão. Tá bem malucão. Aquele ali é muito louco, né? Aquele cara oculto, Guto. Ouvia ele, ouvia. Ouvia lá no Floripa. Lá em Floripa, quando tava em Floripa. Ouvia. Aquele ali era muito louco, né? Ah, vozeirão daquele. O que esse louco tá fazendo aí na rádio, né? Bom, é, a coisa mais importante é o surf hoje em dia. Hoje é o surf? E é o marketing. Boa. A Inovar Marketing. Inovar. Ah, Inovar. Inova Almir. Inova.com.br. Não sabe nem o nome. Esqueceu o nome. Inova Almir. Já esqueceu. Esqueci no boteco. Traz agora. Bebeu hoje, a... Não vou negar. De novo, não vou negar. Mas tô... todo dia agora. Eu tô em ritmo de Réveillon. Mas todo dia. Réveillon. Mas já é quase não, carnaval. Eu ainda estou no Réveillon. Ainda estou curtindo o Réveillon. E olha, gente, a prancha elétrica tá chegando com tudo, viu? Prancha elétrica? Prancha elétrica tem uma tomada. Onde vai o leste, tem uma tomadinha. Extensão de 100 metros. 100 metros. E aí nem faz força. Tem uma paradinha atrás de computador que a gente acoplou. Aquele ventoinha de computador. Vai te empurrando. Não precisa nem remar, nem nada. E não precisa pé de pato. Não precisa pé de pato. É a coisa mais linda do mundo. Esse dinheiro todo tu vais gastar. Já gasta aqui só nessa história aqui da prancha elétrica da Almir que tem. Extensão de 100 metros, pô. Dá pra pegar altos tubos, pô. Imagina qual tubo hoje em dia tem esses 100 metros, pô. Engata a sua extensão aí. Pra baixo das morras! Pode crer, bicho. O e-mail é: o estagiário deu em cima do coordenador de rede. Arroba! Ele tem filhos. Está morando na Zona Sul. e está aberto para um caso novo com um subordinado .org. Um abraço do Marcelo Zamone, Osório, Rio Grande do Sul. Ô Miro, eu quero te dizer o seguinte, tem uma coisa que não tem preço nessa vida. Não tem preço. É tu tá no mercado, é tu tá no mercado, é tu tá na rua, na farmácia, na ferragem, como hoje à tarde, e as pessoas olharem pra ti e gritarem: magnânimo! Almir, muito obrigado, Almir. Mas tu és magnânimo. Muito obrigado, Almir. O carinho do público é demais. Magnânimo, agora eu tô ouvindo. A tua corrente de prata e as tuas tatuagens. Obrigado, Almir. Te torna uma das figuras. O que que diz a tatuagem? Mais admiráveis do mundo. Life is a gift. Obrigado, Almir. Que significa, a vida é uma loucura. É uma loucura. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Ah, o homem tá enlouquecido. Ronaldinho, com o Ronaldinho. O homem tá enlouquecido, cara. Olha ali, dando pressão no extintor de... Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. 14 minutos para 7. Sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, telefonia imbatível Big, tudo de melhor para você. Da Milera Moda está nas ruas. É nós no Pretinho, doutor Alceu. Exatamente. Vamos trabalhar então aí, legal. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Meu querido doutor Alceu, diga aí, doutor Peter, importantes contratações do futebol brasileiro, doutor Peter. Diz aí, por exemplo. O Joinville contratou o Ramon. Oh, Ramon, o grande Ramon, né? O Ramon que tava no Vitória. Ramon, presunto. Exatamente, vai jogar no Joinville em 2011. Parabéns pro chefe. Joinville vai jogar Série D. Série o quê? Série T. Série C? T. D. T. B. T. Hã? T. Exatamente. T. Ele não sabe, ele não sabe. T. Série o quê? C. A C. Não sei. O jornal italiano Gazeta dello Sport anunciou que o Ronaldinho tá acertado com a Grêmio, doutor Meira. É, evidentemente, né? Como nós já vimos, claro. Doutor Meira. Querido, Cagê. O doutor Davi tá lá encapando, doutor Meira. Querido, Davi, né? É o portal, doutor Meira. Não me deixaram falar da contratação que já, né? Havíamos iniciado lá em... Meira, doutor Meira, o senhor me dá licença um minutinho? Claro, querido. Alô, Davi, Coimbra. E aí, meu? Ô, Davizinho! Tu sabe que eu coloquei essa informação no meu blog agora, né, agora à tarde, né? Eu chequei com algumas fontes aí bem informadas do Grêmio, e amanhã o Paulo Doni deve anunciar a contratação do Ronaldinho. Tá tudo certo, salário acertado, o Grêmio vai ter 4 investidores aí que vão bancar a grana que vai ser dada pro Ronaldinho, uma grana de adiantamento, né, cara? Esses investidores podem ser divulgados, Davi? Olha, eu não tenho certeza, o problema é esse, né? De repente tu diz o nome do investidor aí desses e não é exatamente certo. Né? Mas são empresas. O que vocês estão pensando aí? E aí estraga a negociação. São empresas. Claro. Uma delas eu acho que é a OAS. Tá investindo na Arena do Grêmio. A OAB? Ela vai. A OAB tá botando dinheiro no Grêmio agora. Só o que me faltava, se você é advogado, não dá pra comprar. Deixa o Davi falar, cara. Que mais, tá, ela deve botar uma grana, até porque o Ronaldinho dá visibilidade pra Arena, né? Pro projeto Arena, toda aquela coisa toda, né? Os investimentos todos da empresa no entorno da Arena, né? Tudo aquilo que a empresa vai ter para ter de retorno, né? Uhum. O Ronaldinho quer vir pro Grêmio, porque ele quer morar em Porto Alegre, né? Então ele quer acabar com essa perrenga que tem com a torcida do Grêmio, né? O Assis também quer, né? A família, né? O Assis Moreira quer que ele venha pro Grêmio, porque quer acabar com todo esse contencioso aí que teve, né? Entre ele e a torcida do Grêmio, e ele quer morar, então ele vai ficar 4 anos e depois encerra a carreira e fica em Porto Alegre, né? Certo. E aí, cuidando dos negócios dele, estão quase todos em Porto Alegre, né? Uhum. Qual tu acha que é o impacto da presença do Ronaldinho em Porto Alegre na economia boêmia de Porto Alegre? Vai ser forte. Tu acha que quantos milhões vão ser movimentados por mês na economia? É forte. Não só, não só por causa do Ronaldinho, mas tem todo um entorno, né? Tudo que vem entorno, junto. Toda assessoria, né? Claro. Toda assessoria. Toda assessoria. Ah, toda a informação que o Davi trouxe, eu já sabia e ia dizer. Né? Vocês não deixaram. Olha aí, ó, Davi, olha aí o que eu fez. Eu planejei toda essa transferência, né? Já em meados de julho do ano passado. Inclusive, doutor Meira, inclusive tem o seguinte, né? O Mano Menezes... Que pretende convocar o Ronaldinho, acho que ele vai ser convocado. Ele já deu o recado, né? Que ele só convoca jogadores que se ele estiver vendo o jogador. Quer dizer, ou o jogador vai estar num clube brasileiro, de ponta do Brasil, ou está num desses grandes clubes aí do exterior, mas um dos grandes, né? Agora, se o cara estiver na reserva, como estava o Ronaldinho, se o cara estiver, sei lá, no mundo árabe, se o cara estiver na Ásia, o cara não vai ser convocado para a seleção brasileira. Tá bem, Davi, Davizinho, obrigado pelas informações sobre o Ronaldinho. Fica por aí com a gente, Davi, pode ser? Vou ficar, tô aqui ouvindo. Fica vocês, participando, cara, do programa. Gostei, Davi, muito da prancha elétrica do Almir. Cara. Exatamente, sucesso, já vendeu três. Ó, vende uma pro Davi, o Davi tá lá na praia. Eu tô aqui de frente. Lá, eu vi a tua foto no jornal. E a tua foto no jornal é com a prancha, né, querido? Eu com uma prancha, hoje eu tô com um drink, né? Seria um bom marketing tu com a prancha elétrica do Almir. Tu sabe que eu fiz um ensaio, né, Almir? Fiz um ensaio, 30 e tantas fotos, cada dia uma diferente. Que bacana, Davi, que bonito, hein? Quem era o fotógrafo, Davi? Depois eu posso, depois o Júlio Cordeiro. Eu posso vender esse ensaio pra alguma revista, né? É verdade. E a foto oficial mesmo sai quando? Porque tudo isso foi ensaio. Pra quem não sabe, o Davi tá falando ao vivo da casa da RBS na beira da praia de Capão da Canoa. Ô, Davi, por falar nisso, as ondas quebrando, cara. Ô, Davi, tu já viu as guaritas com os veículos do grupo RBS, Davi? Já vi, tão bonito. Que bacana, né, cara? Dá pra usar como ponto de referência, né? Ah, vou ali na Guarita TV Com. Ô, exatamente. Vamos se encontrar ali na Guarita do Cazuca. Vamos ali na Guarita Atlântida. É isso aí, gente. Na Guarita Atlântida, sabe? É na perna da plataforma. E o que mais tu viu aí, Davi? Eu tô vendo, tu sabe que eu tô num duro trabalho aqui, e tem a Juliana Bublitz, que é a repórter que faz, digamos assim, a parte news hard, como se chama, né? Hard news, tá? É verdade! Então, ela faz o esgoto, né? O esgoto que tá... Buraco de rua, é entrevista o prefeito... Geral, né? Notícias geral, de geral, isso aí. Polícia também, quando tem um acidente, o cara que perdeu o olho, essas coisas, ela vai atrás. É uma operária. Isso. A notícia. E a minha missão, que é uma missão também dura, é a missão de... Eu fico assim na faixa de areia, né? Conferindo, por exemplo, eu descobri uma coisa que eu não sabia, eu estava mal informado nesse setor, que agora tem uma cervejinha bem pequenininha, você sabia? Como é que é? 250 ml, é uma coisa mais lindinha. É bonitinha, mas não é... Mas não tá com a gente, não tá com a gente. Não, mas tem tantas por aí. Aí é o seguinte, eu comprei aquela cervejinha, comecei a embalar, o Bernardo ficou com ciúme. Parecia um nenenzinho, cara. Começou a embalar. Comecei a embalar ela. E o Bernardo ficou com ciúme. E eu botei e ela congelou. Como é que tá o tempo, Davi? Como é que tá o tempo na praia aí? Agora deu uma nubladinha. Deu uma nubladinha. E as garças. Um dia glorioso. E as garças, Davi, estão aí? Tem muita garça aí, Davi. Tem de tudo aqui. Pernas longas. O Davi tá cantando aquela música do Charlie Brown, né? Meu escritório é na praia, tá sempre. Boa. Ô, meu, deixa eu ler um e-mail de um ouvinte aqui, que é um. Ele pede que a gente divulgue o blog dele. E ele diz assim, aí galera do PB, ouve aí, Davi, tô mandando esse e-mail pra pedir humildemente que vocês divulguem o meu blog, que se chama Diário de um Alcoólatra, pois alcoolismo é coisa séria, e lá familiares e alcoólicos poderão ler relatos de meu tempo de ativo e relatos dos tempos de hoje, vivendo em recuperação. Através destes relatos, gostaria que assim familiares pudessem entender que nós, alcoólicos, precisamos de ajuda e não de repressão. E que alcoólicos saibam que há como viver sem a bebida e, se possível, que ambos entendam que tem solução e que existem grupos que salvam vidas e só por hoje está salvando a minha. Muito obrigado em um 2011 repleto de serenidade a vocês e aos ouvintes. Então o blog dele é isso aí mesmo. Hã? Acho que é blog de um alcoólatra, né? Puxa vida, cara. Ele não botou, ele não botou o endereço do blog, cara. Mas busca no, no Google o nome do, do blog que ele fala no começo do e-mail ali. Cara, não bota endereço. Diário de um alcoólatra. Diário de um alcoólatra. Diário de um alcoólatra. Como é que é, ô Davi? Os caras estavam bêbados quando teve isso. Que isso, Davi? Não. Ele não botou o nome do blog, ele quer divulgar o blog. Tá aqui, ó. É Diário de um Alcoólatra. Diário de um Alcoólatra. Bota no Google que certamente vai aparecer lá. Olha, gente, Jesus tá animado com a saída do Lula. Finalmente voltarei a ser o barbudo mais popular. A saída de Lula está deixando o PSDB e o DEM animado, mas nenhum deles supera Jesus Cristo em felicidade. Boa. Abre aspas. Ele se vai e finalmente eu voltarei a ser o barbudo mais popular, disse Cristo. Lula sai com uma aprovação de 87% e disse que nem Jesus alcançou. Para reverter sua queda de popularidade e a perda do primeiro lugar, Jesus tentou ser mais pop. Contratou padres animadinhos como Marcelo Rossi e os galãs como Fábio Melo, mas não adiantou. Abre aspas. Jesus falando ali, por favor, Cid Moreno. Por favor, Jesus. Segundo parágrafo, me... Aonde está aqui? Meu Deus. Bota o óculos, Cidão. Aqui, Jesus então disse... Me aconselharam a derrubar alguns dogmas, como o da fidelidade e o fim da camisinha, mas não rolou. Jesus então tentou algumas atitudes radicais, namorou Madonna e virou DJ. Esta parte eu não precisava ler, não é, Bianca? Mas eu embalei aqui, você gostou? Perfeito. Quer que eu participe sempre? Pode sempre ler meus e-mails. Ô, Cid Moreira, esse tererê que tu botou na cabeça imitando o Mr. P aí. Que obra isso? Cara, mas tu viu o tamanho do tererê? Esse aí tem 1,5 metros. Pegou do bungee jump, pô. Cobrou muito caro, olhou pra mim e disse, posso fazer na sua cabeça, Cid, mas vou cobrar 80 vezes mais do que cobrei na cabeça do Mr. P. Você gostou? Gostei. Isso é coisa de viado, gostar de homem. Era, Davi tá te ouvindo lá na praia. Coisa de viado é botar tererê na cabeça. Um beijo pra ti, Cid. Ficou brava. Você, Davi, está aí? Beijo pra ti, Cidão. Como é que estão os homens aí que você gosta? Isso, rapaz. Olha, tu prefere sunga branca ou sunga preta? Não, você é que tem que me dizer o que fica melhor. Se você quer me ver de sunga branca, eu visto pra você. Eu acho sunga branca, eu acho sunga branca vulgar. Eu acho que a Neila me disse isso, pelo menos. Ah, a quem? A Neila. A Neila. Eu acho que um homem pode usar sunga branca se for bem dotado. Eu acho que tudo depende do instrumento. Tu usa sunga na beira da praia ou calção, Davi? Não, não, eu uso bermuda, mas eu uso a sunga por baixo pra quando eu quiser nadar, né? Claro, Davi, certo. Sobre isso é a coluna de sexta-feira no Cazuca, sobre sunga branca. Muito bem. Cala a boca, Pedro. Imperdido. Tá bem. Você está de parabéns, Davi. Eu gosto de você. Obrigado, Cidão. Ah, apesar... Em que sentido? Gosto no sentido de um profissional, ora, seu babaca. Que isso, Cid? Que isso, Cid? Ah, mas tolerância zero, hein, Cid Moreira? Ah, fique quieto, você pra... também. Cid hoje Moreira. Não estou bom. É pra homem esse negócio que tu comprou aí, né? Quer comprar para o seu? Ah, sabia. Ah, eu conheço. Ô, Davi, Davi, vamos nos despedindo aqui, Davi. Ficamos por beijo aqui. Beijo pra vocês. Beijo pra ti aí, boa praia, bom trabalho, tá, Davi? Obrigado. Deve estar difícil a vida do Davi. Era isso, voltaremos amanhã. Às 13 horas, agora vou entregar pro Cid Moreira fazer aqui um momento de reflexão para que todos partamos então para nossa noite de terça-feira com mais tranquilidade, serenidade e foco no bem. Meus parabéns, você tem melhorado. É você que apresenta esse programa, não é? Qual é o seu nome mesmo? Alexandre. Você é que manda nesta coisa? Não, não, eu só organizo, só cumpro ordens. É o magnânimo. Ah, ele é o magnânimo. Puxa vida. Precisamos falar melhor, então, para eu ter mais espaço no programa. Não, não, com toda certeza, Cid Moreira. Vou trazer a minha esposa para conversar. Mandou foi o Raoni. E pediu aqui um planejamento, né? Para o Aflifer Silveira. E diz assim os salmos. Porto Alegre é que tem um jeito legal. Mas por lá... que as gurias, etc. e tal. Nas manhãs de domingo. Ele botou vida, cara. Esperando o Grenal. Passear pelo Brick num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói. Não diga a ninguém, Porto Alegre me tem. Não leve a mal, a saudade é demais. É lá que eu vivo em paz. Ligar o rádio, ouvir uma nova canção do Cleiton e Cledir. Andar pelos bares. Era isso, Cidão. Vem aí a voz do Brasil. Voltamos amanhã. O Olívio Dutra sabe fazer uma letra.